4305, Tanger Falcon BR 190 de Azul, situando rebote para bate 3. Rebatido. Em condição de ingresso, via Juliette para bate. Correção. Via Juliette para posição meia. Rebatido, Juliette, posição meia. Terno 2545, com o 170, boa noite. Boa. Azul 4062, solo 04, livra à direita, solo 121, decimal 9. Livrando à direita, solo 1219, Azul 4062. Solo Salvador, livrou Azul 4062. Azul 4062. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Azul 4062. 09. Reduzida do 6202. Salvo. Salvador, eu vou 1868, pronto para o push now, gate 1. 1868, fazendo que a equipe de sala chama para o táxi. Chamando para o táxi. Seguindo a descida, 6202. Vista para 2000, reporte localizado, autorizado final em LN. 2000, reporte autorizado, o localizador final em LN, seguindo a 6202. E qual uma ajuste na 096? Na 096. Gol no 172, desça para 3000, ajuste na 096. 3000, na 096, gol no 172. Salvador, gol no 098, cruza 130. Antes da Juliette, seu portão será o 01, está sendo liberado neste momento para a aeronave da Gol. Gente, não será antes da Juliette, mas será na Gol. Juliette, chame a torre 118, mais 5. 285, obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Esse é o forte localizador. Autorizar reportar o localizador, chanel 62. Ah, final de 8 milhas, não sei se... O gol 1098 passa 1055 para o 370. Sim, Tenente, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no meia. 0 no meia, livre pouso, sistema 0, tá 3-8-9-1. 0-9-8, boa noite, obrigado. Ponto. Rumo 1868 para o site 143 a bordo. 2 horas de autonomia, alterna o resto. Quando 868, táxi via Inza para o ponto de espera da 1-0. Quando Tron, torre 1-8, desse mandamento 5, boa noite, bom voo. 1895 para a torre, boa noite. Azul 4062, autorizado ingresso via Juliette, portão 01. Juliette, 01, azul 4062. Salvador, uma boa noite, eu vou no 868, ponte espera, pronto. Boa noite, no 868, mantenha o ponte espera. Mantendo espera. 3891, solo azul no 1, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3891. Salvador, muito boa noite, cinema 62, passou espera, baixar de trabalho, estabilizado. Boa noite, 6212, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Rumo 2, livre pouso na 1-0, vento no 8-0 graus com 8-9, altímetro no 0 no meio. Livre pouso, 6212. Prossiga 9037. Boa noite, senhor. Só para checar com os senhores se já tem algum plano recebido para a nossa decolagem ao 0340 do Lula. Temos aqui um plano para Guarulhos, só não completou ainda a rota. Ah, ok, é o voo 9037, viu? Tá, afirmo. Bem, então a gente aguarda completar a rota ou a gente precisa mandar para vocês a rota do Flexo? Nós vamos buscar aqui no sistema e completar manualmente. Se o sistema não completar automaticamente, nós vamos tentar completar manualmente. Aguarde alguns minutos. Ah, então tudo bem, era só pra saber se o pessoal indagou a gente se já tinha planejado alguma coisa assim que eles queriam saber. Então da nossa parte aqui tá ok. Ok, chama para a cópia. Tá lá, muito obrigado. 1895, 972. 1895. 3891, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3891. 11895. Tá, vai, desculpa. Torre, boa noite, Uno 072, passou externo, baixou e travou. Gente, aguarde pista livre. Na escuta. Dois, uno, dois, solo, uno, quatro, livre à direita, táxi na frequência via alfa, é importante da Juliette. Livre à direita, mantém frequência alfa, é importante da Juliette, né, né, dois, um, dois. Uno 72, livre pouso na 10, vento no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, igual no 0072, autorizado pouso. Oito 68, pés aeronave da companhia na curta final, ali mantém 1 no 0. Pois aeronave na final, ali mantém 1 no 8. Dois, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Zé 2. 72, solo 16, livre à direita, táxi na frequência via alfa, é parte antes da Juliette. Gente, livre à direita, alfa e reporte antes da Juliette. Livre decolada 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós. Livre decolada 1-0, noite 1-8. Uno 868, decolado aos Uno 8, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Trude 1, boa noite, Uno 868. 868, boa noite, suba nível 230, saída Puca. Saída Puca, sobe 230, 1868. Nave 037, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10. Saída da Euleda, Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5074, corteja. 360, nível Perzulu 10, da Euleda, Motiva. 208, ao controle, 5074, transponder, obrigado. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Para pushback, funcionamento. É maneiro, muito obrigado. Gente, avistando o follow me? Negativo. Ok, aguarde, vamos verificar com o centro de operações. Muito obrigado. Agora, bom, 076. Obrigado. Turma 6908, chegada Mari, dê se mantenha 3000, ajuste no 06. Volt e TAP, inicialmente azul 6908. 868, passa 160, chame Centro Recife, 1285, alterna 12545. 2685-2545. Número 6908, né? Poderia continuar, nós somos o número 1 na aproximação? Firma. Ok, está liberada a redução de velocidade? Liberado. Certo. Salvador, boa noite, Stan 3152, autorização, Maceió, informação Charlie. Stan 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5072, coteja. 52, 330, Peruí 58, Pulca Aracaju, decola 10, curva esquerda, 208 e 5072. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamará. 908, desça para 2000, autorizado final ILS, chame e reporte localizador. 2000, reportará localizador. 6908. Papatango, Juliette Alfa Alfa, autorizado chegada à mar e desse mantém a 3 mil pés, ajuste no 095, vigilância. Estabilizou a zona 908. Fechando a torre 1-8, decimal 95, azul 6908, boa noite. 295, boa. Agora eu vou 9037, tem estacionamento, portão 10. Autorizado, chama para o táxi. Baixar travado, 6908. 6908, livre pouso no 10, vento no 70 graus, com no 09, altímetro no 05. Livre pouso, 6908. Só não foi mandar, ECO está disponível para a saída? Confirmo. Ok, obrigado. Zero autorizado de chegada, Mari, desse mantém 4000, ajuste no 0, 1, 5. 4000, chegada Mari, ajuste no 0, 1, 5, 908, confirma o box. 908, seu solo foi S39, táxi via Alfa Kilo, FAT 3. Alfa Kilo, FAT 3. Solo Salvador, 903, tá bom? Pronto para início, táxi, o PLB é 150, alterna Florianópolis com 4 horas e 20 alterações. Zero a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via India Alpha no ponto de espera da torre 18 decimal 95. India Alpha e no ponto de espera da pista 10, chama 1895, o gol 9037 é 150 a bordo. 150. É 03? Foco 03? É a posição 5 do PAD 3. Posição 5 do PAD 3, é. Positivo, positivo. Voador, muito bom dia, voo 9037, próximo Pantera 1-0, pronto. Voo 9037, a linha decola da 1-0, vento 180 graus, com 8 nós. A linha decola pista 1-0, voo 9037. Patrão Juliette, Alfa Alfa, desça para 2000, autorizado final, ILS X-Ray, reporte localizador. Para 2000 pés, reportará final ILS X-Ray. Desça para 2000. Nós 037, decolado aos 45, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Antônio Salvador, bom dia, voo 9037. Voo 9037, suba ao 360, saída da EL. Da EL, voo 9037, 360, obrigado. Pode voar da EL da presença? Autorizado. Três 170, desça para 2000, ajuste ao 9095. 2000, ajuste no 095, 3170. O 9037 pode voar, pode voar? Foi Leda inicialmente. Leda, o 9037. Juliette Alfa Alfa está estabilizando, localizando. Ok, está uma milha para Duna, complete final ILS, chame a torre 11895. Uma milha de Duna, 11895, Juliette Alfa Alfa. Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Juliette Alfa Alfa, estabilizando o localizador da pista 1-0. Bom dia, Juliette Alfa Alfa, repartiu externo. Portará externo, Juliette Alfa Alfa. Passando externo, o Juliette Alfa Alfa com trem baixado travado. Juliette Alfa Alfa, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso, pista 1-0, Juliette Alfa Alfa. Para confirmar, autorizado o procedimento da 3170? Autorizado, final, ILS XR, reporte localizador. Vai reportar. Controle Salvador Gol 9037. Você. Apenas para 7 rádio. Viva 5. 7. Hotel 3170 estabilizado no ILS. E com teste final ILS, time 2, 118.95. 118.95, Hotel 3170. Gol 9037, passa 180, chame Recife em 1251, no TN 13395. 251 3695, obrigado. Pista livre. Pois é. Ventuno 70 graus, cono 09, altímetro no 0 no 5, livre pouso na 1 no 0. Autorizado pouso na 1 no 0, da 3170. Opa, Alfa, livrando Alfa, Trash, direção do Alfa. Gente, confirma destino pátio 4. Afirmo. Taxi via Alfa, Juliette, pátio principal, reporte ingressando na Lima. Alfa, Juliette, pátio principal, reporte ingressando na Lima, Juliette, Alfa. Livrou a pista, dando 3170. 3170, seu solo foi ao 56, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, dando 3170. Alfa, Capitão Romano da Lima. Taxi via Lima, Mike Quebec, chama para cruzamento 17. Lima, Mike Quebec, chama para cruzamento 17. Vai, confirme, vai ingressar na pista e vai ficar até o parte 4. Afirmo, vai chamar para ingresso na 17, o Juliette Alfa. Temos chamar para ingresso na 17, Quebec, o Juliette Alfa. 70, táxi via Juliette, portão 7. Autorizado, táxi via Juliette para o portão 7, está 3170. Paulo, poderia confirmar se o portão 7 está desativado? Finger? 3170. Não temos nenhuma informação, até onde sabemos está normal. Finger 07, aparente, né? Óbvio. Confirme. Finger 07, parece que está em obra. Firmar constante operações, não foi informado aqui, aguarde. Já para Alfa, ingressando na Quebec. Para ingressar na pista. Frente táxi via pista, reporte livrando o pátio 4. Ao livrar, vai seguir a viatura. Aqui eu ingressando na pista. O 3170, sente operações igual, mas realmente o Finger está em obra, o desembarque será remoto. Qual a posição? É a posição 07. Sente, desativalizador.